gente, todo mundo no samba lelê. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba lelê precisava é de umas boas palmadas. Samba, samba, samba lelê, pisa na barra da saiolala. Todo mundo vai dançar, Batata, legal! Samba lelê.